Vadia. Já peguei a minha balaclava pra esconder meu rosto. Você vai parece na mira. Minha tia é paciente, se ela não for com a cara, tá murta. Esse cash eu empilho mesmo. Nessa ninfetinha, mano, eu flexiono mesmo. Eu não sei porque esse break vai tá se doendo. Quer viver a minha vida, porra, então paga o preço. Esse cara tenta ser igual a nós. Você quer copiar, mas tu é mais ou menos. Tá fora do beat, não tá percebendo. Será que ele não tem amigo pra falar que tá feio? Calibrei a codeína no copo. Por isso, vadia, que eu tô sonolento. Ela te sentando e eu derretendo. Ela te sentando e eu derretendo. Toma cuidado com quem você mexe. A quadrada é o saco da minha bag. Se deixa furada, ainda roubo tua bebe. Segue sugas querendo sugar o meu cash. Você sabe quem agita party. Correntinha sempre traz a vibe. Tu sabe quem que tem um flow mais rare. É que cê esqueça um detalhe. Essa puta me chupando na boate. Hoje é dia de caça bucha vadia. Já peguei a minha balaclava pra esconder meu rosto. Você boy parece na mira. Minha chapa é paciente, se ela não for com essa cara, tá morto. Eu empilho mesmo. Nessa ninfetinha, mano, eu flexiono mesmo. Eu não sei porque esse bloco vai tá se doendo. Quer viver a minha vida, porra, então paga o preço. Trabalho do caralho, você fica em silêncio.